Tô nem aí se o cabelo é mega hair. Tô nem aí se o olho azul é lente. Eu tô apaixonado por essa mulher. E o que importa é o amor que a gente sente. Eu sei que ela não é a Angelina Jolie, mas de longe, bem de longe é igualzinha. Mas aí de repente me assustei quando li Made in China tatuado na bundinha. É Xing Ling, Xing Ling, Xing Ling essa mulher. É lá da 25 da Galeria Pajé. É Xing Ling, Xing Ling, Xing Ling essa mulher. É lá da 25, mas faz tudo que eu quiser. É Xing Ling, mas dá conta, é Xing Ling, mas funciona. Se tem mulher fruta agora, tem mulher muamba. É Xing Ling, mas dá conta, é Xing Ling, mas funciona. Se tem mulher fruta agora, tem mulher muamba. Agora sim, chega pra cá, Lucas Lugo! Alô, São Paulo, grande Sorocaba, Belgui! É com você! Tô nem aí se o cabelo é mega hair. Tô nem aí se o olho azul é lente. Eu tô apaixonado por essa mulher. E o que importa é o amor que a gente sente. Eu sei que ela não é a Angelina Jolie, mas de longe, bem de longe é igualzinha. Mas daí de repente me apaixonei quando vi Made in China tatuado na bundinha. Vem! É Xing Ling, Xing Ling, Xing Ling essa mulher. Ela tá 25 da Galeria Pajé. É Xing Ling, Xing Ling, Xing Ling essa mulher. Ela tá 25, mas faz tudo o que eu quiser. É Xing Ling, mas dá conta. É Xing Ling, mas funciona. Se tem mulher fruta agora, tem mulher muamba. É Xing Ling, mas dá conta. É Xing Ling, mas funciona, rapaz. Se tem mulher fruta agora, tem mulher muamba. É Xing Ling, Xing Ling, Xing Ling essa mulher. Ela dá 25 da Galeria Pajé. É Xing Ling, Xing Ling, Xing Ling essa mulher. Ela dá 25, mas faz tudo o que eu quiser. É Xing Ling, mas dá conta. É Xing Ling, mas funciona. Se tem mulher fruta agora, tem mulher muamba. É Xing Ling, mas dá conta. É Xing Ling, mas funciona. Se tem mulher fruta agora, tem mulher muamba. Eu acho que é falsa, viu? Fernando e Sorocaba e Lucas Luco, Xing Ling para Yashia Iodono de São Paulo, ele que chega para fazer parte do nosso Facebook. Yashia, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Esse menino Lucas Luco é de Patinho, colado lá no Coró, né? Do pessoal lá da Rádio Difusora, tá fazendo um sucesso danado, né? Aquela região ali tem muito artista, Coromandel, Patinho, Patos de Minas, muito artista famoso já saiu do Presidente Olegar, né? O Gustavo Lima lá do Presidente Olegar. Aquela região ali, o povo é danado, né? Essa aqui foi sucesso em 1972. Odair José, esta noite você vai ter que ser minha. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sorriso alegre. Quero esquecer da vida pra viver o amor. Lá fora a chuva está caindo e não vai parar. Minha vida pode ter fim quando o dia chegar. Não precisa dizer nada pra não se arrepender. Tem certos momentos na vida que o silêncio é melhor. Esqueça que a chuva lá fora ainda não parou. Peça pra que o dia não chegue, pois você me encontrou. Esta noite você vai ter que ser minha. Esta noite vai ser depois. Esta noite você vai ter que ser minha. Esta noite vai ser feita pra nós dois. Nem que seja dessa vez e nunca mais. Só não quero deixar nada pra depois. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Odair José, esta noite você vai ter que ser minha. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Fim de ano, muita festa, festa para todo lado, festa de aniversário de cidade, confraternização de empresa, confraternização de amigos, farra mesmo, farra por farra, né? Agora, tudo isso precisa de música, precisa dos artistas. Se você não souber como é que você contrata o artista, anote aí um telefone, 61-9981-3601. 61-9981-3601. Você vai contratar Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601, 9981-3601. O e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Jorge Henrique Rodrigo, bebendo e chorando. Tá tocando o telefone, digo alô, chamo seu nome, mas é só algum amigo meu. Estranhando meu sumiço, o que aconteceu comigo? Tá passando agora pra gente sair e beber. Vira um copo de cerveja, uma moda sertaneja, que a saudade vem pra machucar. Fico aqui imaginando se tem outro te tocando, e o ciúme é dose pra me embriagar. Será que ela sofre tanto quanto eu? Será que me procura? estou aqui, bebendo e chorando, esperando ela voltar. Uma moda sertaneja e a saudade vem pra machucar. Eu fico aqui imaginando se tem outro te tocando, e o ciúme é dose pra me embriagar. Será que ela sofre tanto quanto eu? Será que me procura em algum lugar? Se encontrar com ela, diga que eu estou aqui, bebendo e chorando, esperando ela voltar. Será que ela sofre tanto quanto eu? Será que me procura em algum lugar? Se encontrar com ela, diga que eu estou aqui, bebendo e chorando, esperando ela voltar. Bebendo e chorando, esperando ela voltar. Tá tocando o telefone. Jorge Henrique Rodrigo, bebendo e chorando, pro Claudinei Costa de Cambuí, nas Minas Gerais. Ele que agora faz parte do nosso Facebook. Ô Claudinei, seja muito bem-vindo, um abração para você, um abração para a turma aí de Cambuí, no estado das Minas Gerais. Os meus afilhados Eliane e Samuel, vou te procurar. Falta dele. Nessa hora bate desespero. Ainda tem seu cheiro. Quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Ah, sozinho, naquele mesmo barzinho. Lembrando onde tudo começou. Pensando não vai dar em nada. Vou fugir. Tem nossa cama. Eu sei o calor. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar. Pessoal aí da região do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, se quiser contratar Eliane e Samuel, pode ligar para Silvânia de Oliveira, lá na Super 95 FM de Coromandel. O telefone é o 34-3841-0095. 34-3841-0095. A Silvânia que vai responder pelos meninos, ela que vai cuidar dos meninos Eliane e Samuel, aí na região do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro. Felipe e Falcão, Mulher Brasileira. Boca, uma paixão muito louca, dessas que chega e arrasa. Se quer casar, eu assumo, se for dinheiro, eu arrumo e levo logo pra casa. É cobra na areia quente, um rebolado envolvente, é o doce mel da maçã. É um reboliço na praça e toda vez que ela passa, balança o Maracanã. É a mulher brasileira, rainha do carnaval. Num simples toque arrepia, tem um olhar a magia, no mundo não tem igual. É a mulher brasileira. É fogo de sedução, é chama que incendeia, veneno que tá na veia e faz morrer de paixão. Cobra na areia quente, um rebolado envolvente, é o doce mel da maçã. É um reboliço na praça e toda vez que ela passa, balança o Maracanã. É a mulher brasileira, rainha do carnaval. Um simples toque arrepia, tem no olhar a magia, no mundo não tem igual. É a mulher brasileira, é fogo de sedução, é chama que incendeia, veneno que tá na veia e faz morrer de paixão. É a mulher brasileira, rainha do carnaval. Num simples toque arrepia, tem no olhar a magia, no mundo não tem igual. É a mulher brasileira, é fogo de sedução, é chama que incendeia, veneno que tá na veia e faz morrer de paixão. Mulher brasileira, mulher brasileira, mulher brasileira. Felipe Falcão, Mulher Brasileira. Pro Luiz Eduardo Souza, operador da Rádio Transpaulista FM de Osasco, no estado de São Paulo. Cleito, quero confirmar que nós estamos passando o seu programa aqui à meia-noite e meia, de meia-noite e meia às duas da manhã. Né? Eu é que sou o operador, eu que baixo aqui os seus programas. Obrigado, viu, Luiz? Eu estou refazendo o nosso cadastro, porque tem muita rádio que transmite o meu programa e que eu nem fico sabendo. Então agora as pessoas estão me informando, né? Por exemplo, o Luiz está me contando que a rádio está aumentando a potência e logo, logo nós vamos estar rompendo aí os limites de Osasco para chegar em outras cidades da região também. Luiz, um abração para você, muito obrigado pela informação, viu? No próximo bloco, advogado e engenheiro Eduardo Costa e Gilberto e Gilmar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Aqui em Brasília tem uma dupla que eles têm uma característica especial, porque eles fabricam os próprios instrumentos que eles tocam, né? Violão, viola, né? E eles, o advogado e o engenheiro, eles ficaram famosos, principalmente, começou com o advogado, que é o mais velho, depois o filho dele, o engenheiro, e agora já tem os filhos do engenheiro também, né? Que eles fabricam os violões e violas da marca Aden, que está na mão aí dos grandes instrumentistas do Brasil. E eu fiz uma canção, isso aqui foi na década de 80, e eles gravaram. Você lembra desta? Advogado e engenheiro, Dois Amores. Amei e por felicidade fui amado também. Agora você vem me dizer que acabou de saber que eu tenho outro alguém. Quando eu disser, olhando em teus olhos, que a amo, pode acreditar. Pois eu jamais consegui em questões de amor me repartir. Dois amores não é muito pra mim. Dois amores não, eu não sei ser assim. Só amores, é impossível servir dois senhores. Entenda, eu não vou dividir e nem sei repartir este amor que é só seu. Dois amores não é muito pra mim. Dois amores não, recordei uma canção de advogado e engenheiro, composição de Cleiton Aguiar, Dois Amores, para Zilda Soares. Cleiton, adoro o seu programa, ouço todos os dias pelo celular. Por favor, mande um alô para o meu namorado Davi e para os meus amigos Dinael e Preta. Ô Zilda, só se faltou você me colocar aqui de onde que você é, né? Você não botou? Mas de qualquer maneira, um grande beijo para você, muito obrigado pela audiência. Um abraço pro Davi, cuida bem da Zilda aí, rapaz. Um abração pro Dinael e pra Preta também. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês, viu? O sucesso do momento, Eduardo Costa. Os 10 mandamentos do amor. Tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer.

Gilberto e Gilmar, Me Esqueci de Viver, para Mariângela Cardoso, de Formoso do Araguaia, no estado do Tocantins. Cleiton, sempre acompanhei os seus programas pela Rádio Nacional e agora descobri você na internet. Mariângela, um beijão para você, muito obrigado pelo carinho. Eu estive aí na sua cidade em meio de setembro, outubro, passei aí em outubro, né? Aliás, eu andei o Tocantins inteiro, passei uns 3 meses viajando para Brás, para cima, recebendo um carinho imenso daquele povo, desse lugar que eu gosto tanto, dessa terra que eu gosto tanto, que é o Tocantins, né? No próximo bloco eu vou te ensinar a fazer batata ao murro. É um prato português que é uma delícia e é super fácil de fazer. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A minha dica de hoje é um prato, eu acho que esse é o prato mais simples que existe, não tem nada mais simples. Chama-se batata ao murro, é um prato da cozinha portuguesa. Você vai precisar de batatas, né? Você pega a batata, lava bem lavado, porque você vai comer com casca e tudo, viu? Você lava a batata e põe para cozinhar. Só isso, põe para cozinhar. Quando ficar, você vê que está macia, você tira, coloca em cima da tábua, essa tábua de cortar carne, e aí que vem um pequeno detalhe, você vai dar um murro, um soco, viu? É um murro mesmo, assim, uma pancada em cima da batata, e ela vai rachar e vai abrir, entendeu? Aí você pega um pouquinho de sal, coloca um pouquinho de sal, se gostar de pimenta do reino, pode botar uma pimentinha do reino também. Você pode colocar umas folhinhas de alecrim, só para dar um charme, dar um gosto. E aí você vem com azeite de oliva, de preferência extra virgem, e rega generosamente, despeja com gás mesmo, em cima da batata. Para acompanhar isso aí, você vai precisar só de uma carne, qualquer tipo de carne. Eu sugiro uma carne assada, que fica mais saboroso, né? Então você, com a batata ao murro e uma carne assada, você preparou uma refeição super rápida, super econômica e super saborosa. Por isso é que eu digo que eu não conheço um prato que seja mais fácil de fazer do que batata ao murro. Aliás, as grandes coisas estão na simplicidade, né? Você vê que isso aqui, a batata é um alimento sagrado. Batata, macarrão, são alimentos sagrados, né? Tanto é que é a base da comida de muitos, da culinária de muitos países, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, né? O povo come muita, ao invés de comer o nosso tradicional arroz de todos os dias aqui, eles comem a batata. E essa aí, eu apresentei para você a maior simplicidade da culinária, que é batata ao murro. Você faz, prova e depois você vai dizer assim, a hora que você está ouvindo, não é possível. Depois você prova e me diz que delícia que é. Inclusive, essa semana eu fiz aqui em casa. O avô do João, Cleiton Aguiar, do tempo da Jovem Guarda, o bem que eu sempre quis. Meu bem, não encontrei outra igual a ti. Não negues nunca teu amor, pois a ninguém jamais amei. Sem teu carinho vou sofrer. Se um dia tu voltares, sei que serei feliz. Mas se ficares sempre assim, tristeza viverá em mim. Porque és o bem que eu sempre quis. Meu bem, não encontrei outra igual a ti. Não negues nunca teu amor, pois a ninguém jamais amei. Sem teu carinho vou sofrer.

tatuzinho. Cana de Piracicaba. Bebe, tatuzinho. Qualidade comprovada. Bebe, tatuzinho. Na garrafa ou no copinho a gente bebe, tatuzinho. Quem prefere o que é melhor, bebe, tatuzinho. Cana de Piracicaba. Você recordou comigo esse jingle da caninha tatuzinho dos anos 60. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje, dia 20 de novembro de 2014, é o dia da consciência negra. O Brasil é um país interessante. O Brasil é um país de preconceitos, preconceito de todos os tipos. Só que o preconceito aqui, ele não é escancarado não, ele é velado, ele se revela nas piadinhas, né? Só que é o seguinte, o Brasil é um país negro. Eu sou branco do zóio azul, mas no meu sangue corre sangue negro, né? Porque os meus antepassados, né? A minha mulher, por exemplo, a avó da minha mulher era negra, bisavó, era negra retinta, né? lá na Bahia. Então, o Dia da Consciência Negra é importante para desarmar os espíritos. Agora, tem um detalhe também. Tem o preconceito do branco contra o negro, tem o preconceito do negro contra o branco e tem o preconceito do negro contra os próprios negros. Eu já vi isso, eu já tive um funcionário meu que trabalhava para mim, que eram negros, e que quando passava alguém, um negro dirigindo um carro bonito, eles diziam assim, ah, pegou para lavar, não sei o quê, entendeu? Então, o preconceito é uma coisa cultural no Brasil que tem que ser combatido. Todo tipo de preconceito, ele é odioso, ele é nojento. E hoje é o dia da comemoração do Dia da Consciência Negra, e o meu amigo Zé dos Passos está convidando para uma grande festa, um grande evento cívico que acontece lá em São Francisco, nas Minas Gerais, na Escola Estadual Barreira dos Índios, na comunidade quilombola Bom Jardim da Prata. Começa às 9 horas da manhã, né? Tem palestras, apresentações culturais, folia de São Sebastião, ladainha de Nossa Senhora do Rosário em latim, capoeira, dança do carneiro, cantiga de roda, dança afro, mostra de artesanato vivo, comidas típicas da região, biografias de personalidades da comunidade, realmente uma festa imperdível, hoje lá no Quilombo Bom Jardim da Prata, em São Francisco, nas Minas Gerais. Meu amigo Zé dos Passos da Beira Rio FM, que está sempre antenado com as coisas que acontecem na cidade, né? E o nosso programa e a Beira Rio FM apoiando os eventos que acontecem lá em São Francisco. Você que está de aniversário hoje, receba o meu abraço, meus votos de muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 14 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua primeira edição, para trazer uma oração muito bonita que se intitula Jesus. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Eu sou a luz e tu não me vês. Eu sou o caminho e tu não me segues. Eu sou a verdade e tu não crês em mim. Eu sou a vida e tu não me procuras. Eu sou o mestre e tu não me ouves. Eu sou o Senhor e tu não me obedeces. Eu sou o teu Deus e tu não recorres a mim. Amém. Aí depois, quando o trem apertar, você vai meter o joelho no chão, mas aí pode ser tarde demais, né? Se você tiver uma oração bonita que quiser mandar para mim, dedicar alguém, é só você mandar, usar o nosso e-mail sistemamundialderadio@gmail.com e pode também mandar nos meus perfis do Facebook, tem o perfil 1 e o perfil 2, tá bom? Se você quiser participar do nosso Facebook, por favor, peça no perfil 2, porque o perfil 1 já está lotado com as 5 mil pessoas que cabe lá dentro. Mas o outro tem 1,000 e pouco, ainda cabe muita gente, tá bom? Sua Excelência, o deputado federal sertanejo Sérgio Reis, questão de tempo. Sonhando quase toda noite que você foi embora. Vejo um trem sumir na escuridão e eu na plataforma. Cada vez você está mais distante,

trazendo versos, talvez do além, para dar conforto a quem se perdeu. Vieste de outras eras, trazendo contigo a nobre missão. Na podridão do mundo, pegaste de novo instinto animal. Pois cuida-te, menina, porque este corpo já não vale nada. Mas resta-te o conforto de cuidar da parte espiritual. Quem sou eu, mero peregrino, ante mil espelhos? Eu não sou ninguém para dar conselhos, repito sozinho, meu Deus, quem sou eu? Mas eu sinto muito sutilmente a presença de alguém, trazendo-me versos, talvez do além, para dar conforto a quem se perdeu. Relembrando Goiá, ele cantou Messalina pro meu amigo Gaiado lá no Coró. Gaiado, um abração para você. Ele agora está curtindo o nosso programa na Super 95 FM de Coromandel. A frase irretocável é da sabedoria popular. Acredite em si mesmo e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha a não ser acreditar em você. Acredite em si mesmo e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha a não ser acreditar em você. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Lady e Laura. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã é dia do programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Nós estamos em 24 capitais e mais de 200 cidades já com o nosso sinal local. Mas se não tiver, não tem problema não, viu? Você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e também direto no site rbtv.com.br, toda sexta-feira e todo domingo às 10 horas da noite. Amanhã eu vou conversar com o senador Cristóvão Buarque. Ele é senador pela segunda vez aqui no Distrito Federal, foi reitor da UNB, foi governador do Distrito Federal, foi reeleito com mais de 800 mil votos, a maior votação que um político já recebeu aqui no Distrito Federal, e ele tem como bandeira principal da sua atuação política a educação. E vai ser uma conversa das mais interessantes. Se você quiser acompanhar, né, você vai ver que vale a pena quando uma pessoa inteligente como o senador Cristóvão tem tempo para expor as suas ideias, né? Amanhã, Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Lady e Laura, Mãe Guerreira. Esta família com a luz do seu amor. O seu conselho faz o cabra andar nos trilhos, ensinando a cada filho o que há de mais valor. Mãe, enquanto meu pai trabalhava, a senhora sempre estava ali pra nos proteger. Eu descobri que nem nos livros dos poetas existe a palavra certa pra homenagear você. Você foi heroína, foi guerreira, batalhou a vida inteira pra cuidar dos filhos seus. Por isso quando eu falo na senhora, eu me sinto nesta hora bem mais próxima de Deus. Neste momento, como a senhora está? Mãe, na alegria e na tristeza, manteve a sua nobreza sem nunca perder a fé. O filho que tem da sua mãe o carinho, só segue o mau caminho nessa vida se quiser. Você foi heroína, foi guerreira, batalhou a vida inteira pra cuidar dos filhos seus. Por isso quando eu falo na senhora, eu me sinto nesta hora bem mais próxima de Deus. Você foi heroína, foi guerreira, batalhou a vida inteira pra cuidar dos filhos seus. Por isso quando eu falo na senhora, eu me sinto nesta hora bem mais próxima de Deus. Por isso quando eu falo na senhora, eu me sinto nesta hora bem mais próxima de Deus. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Lady Laura, Mãe Guerreira. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula, porque eu vou trazer um grande professor. Não só cantor, mas compositor de mão cheia também. Essa música que ele vai cantar foi um grande sucesso na década de 60. Uma música chamava-se La Paloma. Foi gravada só instrumental pelo Billy Vaughan, que era um conjunto maravilhoso que existia na época, uma orquestra que existia na época. Foi gravada também por Elvis Presley e regravada na sua versão para português, Fernando Mendes, Rolinha. Amanhece o dia no meu sertão. Parece que a natureza tem coração. Quando amanhece o dia no meu sertão, parece que a natureza tem coração. À tarde o tanger dos sinos da capelinha, bem perto o cantar dolente de uma rolinha. À tarde o tanger dos sinos da capelinha, bem perto o cantar dolente de uma rolinha. Quando é noite de lua, a tristeza me vem. São saudades de um grande amor que muito longe vai. Quando amanhece o dia no meu sertão,